Um apartamento sem nexo, meu AP sem relógio, dizia muito sobre mim. Eu sem eletrodoméstico e o seu diagnóstico dizia que ia ser o fim. O que pra mim era casa, pra você quase um zoológico. Será que era tão ruim? E o que eu achava complexo, pra você sempre foi óbvio. Que bom que você tá aqui. Que bom que chegou pra iluminar aquela casa estranha que eu chamava de lar. Que bom que chegou, que me quis assim. Se não fosse você, o que seria de mim? Eu esfregava as panelas com lado verde da bucha e não fechava a janela quando era dia de chuva. Pagava de malandro, mas no fundo eu era um otário. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Eu esfregava as panelas com lado verde da bucha e não fechava a janela quando era dia de chuva. Pagava de malandro, mas no fundo eu era um otário. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Gostei. Um apartamento sem nexo, meu AP sem relógio, dizia muito sobre mim. Eu sei eletrodoméstico e o seu diagnóstico dizia que ia ser o fim. O que pra mim era casa, pra você quase um zoológico. Será que era tão ruim? O que eu achava complexo, pra você sempre foi óbvio. Que bom que você tá aqui. Que bom que chegou pra iluminar aquela casa estranha que eu chamava de lar. Que bom que chegou, que me quis assim. Se não fosse você, o que seria de mim? Hey! Eu esfregava as panelas com lado verde da bucha e não fechava a janela quando era dia de chuva. Pagava de malandro, mas no fundo eu era um otário. Eu esfregava as panelas com lado verde da bucha e não fechava a janela quando era dia de chuva. Pagava de malandro, mas no fundo eu era um otário. Eu nem sabia do santinho do meu próprio escapulário. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Eu via qualquer passarinho e já chamava de canário. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Eu nem sabia a diferença do bebê do burro Mário. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. E eu curtia os cogumelos. Haha, do Mario Kart, né? Mas você ia escolher o Mário. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Disse tudo ao contrário, ha! Tudo ao contrário, Prada. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Disse tudo ao contrário, tudo ao contrário. Sem você.